pouso 05, decola os 04, controle 1, 9, decimal 8. 05, controle 1, 9, decimal 8. Netuno 127, livre pouso, pista no 0, vento 1, 60 graus, 8 9. Livre pouso, Netuno 127. Salvador, muito bom dia, Azul 4116. Mantém a aproximação, guarde instruções, o Azul 4116. 4116, guarda instruções. Era a nave que não te inquieta, a nossa direita aí, 3 milhas. O 3213, ali é MT. Ali é MT, 3. Que cheque seu equipamento então, a aeronave à sua direita está passando 6.500 pés em subida, ok? Agora confere que tinha apagado no momento de que voltou. É isso mesmo. Netuno 27, seu solo ao 07, livre à direita, novamente à direita, chama para cruzar a pista em uso. E direita, direita, chamará para cruzar dentro do 27. Três de decolagem, vento 180 graus, 10 mais. Livre decolagem da 3, 2 F3. Na Delta pro cruzamento. Ok, mantém a posição no ponto de espera. Mantém a posição. Tô azul 4116, vento 160 graus, 8 lá, livre pouso no 0. Livre pouso no 0, azul 4116. 27 para o cruzamento da pista. Agora autorizado, até o pátio militar estacionar a frequência livre. Grato, cruzando a pista, pátio militar 27, boa tarde. Foi 283, sua decolagem foi os 10, controle 1 no 9, 8. 19, 8, boa. 41 no meio, solo 10, direita, 1, 2, 1, 1 no solo. 2, 1, 1, 4, 1 no meio. em Salvador, uma boa tarde, é o 35626. Segunda linha, repórter bem checado, final, Luzinho. Reportará. Trinta e cinco, meia, dois, meia, baixado, travado. Cinco, meia, dois, meia, o vento 1 no 60 graus de dia, nós teve pouso pista 10. Teve pouso na 10, 5626. E o senhor acha para o táxi, papá? Solo 1-9, direita, 1-2-1-1, solo. 2-1-1, chamará 5626. Salvador, boa tarde, gol no 885. 885, cheque trem, livre pouso, pista 10, vento 1-60 graus, 89. Temativo, 60 com 8, repórter embaixo travado, a meia milha do IDC, a Gol no 885. Autorizado, chama para ingresso no 7. Autorizado, reporte alinhado, pronto. Salvador, boa tarde, Gol 1164, sinal vai ser provado. Presente, 1164, continua a aproximação, guarda de autorização de pouso. Na escolha. Sim, solo 2-2, direito, 1-2-1, 1-1 no solo. 2-1-1, obrigado, senhor. Deixa eu pra livre decolagem, vento 1-1-6-0 graus, 8 nós. Quatro, checa trem livre pouso, vento 180 graus, 109. Pouso autorizado, baixou e travou o 964. Vitor, até o papai decola 24, controle 1-9-8. 19-8, papá. Guardião 01, prossiga. Decolagem pronóstico autorizada, vento 1, 80 graus, 89, decola curva esquerda, eu botei pronóstico inicialmente, controle 1 no lado decimal 8. No 64, solo, 26, direito, 21, 1 no solo. 21, 1 no solo, 64. Salvador, fora do solo, pro nosso Guardião 01. Plante, Guardião 01 decola aos 27, chama o controle 19 decimal 8. 19 decimal 8, Guardião 01. Torre Salvador, boa tarde, o Xané 6326 está estabilizado na final do, da 1 no 0. Gente, prova avistando, para checar o final. Vamos lá. Avistou 1600, o 6326. Gente, livre pouso, pista 10, vento 180 graus, 8 nós, 6326. Sente, autorizado pouso na 10, 6326. 326, os 32 no solo, direito 121, na décima 1. Direito 121, 6326. Autorizado, alinhar e decolar o 6315, vento 180 graus, 109. A gente decola aqui. Três, um, cinco, decola os 3-4, controle 1, 9, decima 8. Torres da 3193, ponte espera pronto. Autorizado a linha e decolar, 180 graus, 109. Autorizado a linha e decolar, 3193. Decola 39193, controle 119 decimal 8. Salvador Tower, good afternoon, Turf 5240, established iOS runway 10, landing gear down locket, runway in sight 1200 feet. Roger, clear to land, the wind is 180 degrees, 8 knots. Confirm wind. Confirm wind, Turf 5240, 1808. That's it, 180 degrees, so 8 knots. Roger, clear to land, runway 10, 5240. Boa tarde. Boa tarde. Posso passar um cima? Salvador Azul 4065. On the ground at 47, lift to the right and call 121 decimal 1. 121, 5240. 964, check the train, repouso, vento 180 graus, 89. 964, solas 49, direita 121 no 1 no som. Direita 121 no 1, 964. To line up and take off, Bonsa 15. The wind is 182 degrees, 10 knots. Control. Salvador, você não é 142? Não, 142, mantém a posição. Salvador, contato, 07, está 3 linhas, certo? 7, pode te dar a pessoa, aguardando a autorização de pouso. Guarda. Solar 5 airborne at 56, call now 119.8. 119.8, on Solar 5. Live 7, Live Pouso, pista 10, vento 180 graus, 8 nós. 097, baixa a tela. O 642 é autorizado, lembra, T? Mantém 642. Solo 597, Solo 59, Solo 121, décimo 9. Solo, boa tarde, voo 097, Solo 597, Solo 097, Solo. Xener 6142, livre decolagem, vento 200 graus, 08 nós. Decolagem 6142. Torre, confirma o solo 219? 121, desconfirmando, 121, 1 o solo. Ah, 21, obrigado. 100 ali, mantendo a zero. Janeve 1142, decolou 01 no controle 119 decimal 8. Uma boa tarde. 98, graças, boa tarde. Olimpo 00, livre decolagem, vento 180 graus, 10 nós. Controle 119 decimal 8. Chama controle 119 decimal 8, Olimpo, pois.